Isso foi em 46. Quando eu regressei ao sertão, após uma ausência de 16 anos, que eu não via meu pai. Saí de casa em 1930, fugido. Aí me deu a saudade da mulher. Eu já era artista, eu tinha gravado, estava agradando. E eu quis fazer uma surpresa ao meu pai, para me vingar dele, porque ele tinha me dado uma pisa da mulher. E eu fugi de casa. Jurei só voltar quando fosse artista. 16 anos. Eu digo, agora eu vou. Minha sanfona grande, bonita, como o diabo, dei no pé. Cheguei em casa de surpresa, de madrugada. A casa velha estava do mesmo jeito que eu havia deixado há 16 anos atrás. Madrugada sertaneja, madrugada branca, as estrelas, mesmo lugar, não mudou nenhuma. Podia contar toda, mas não dava para contar mesmo. Minhas conhecidas. Aí eu resolvi chamar. Lá de casa, ninguém. Lá de casa, será? Lá de casa! Aí me lembrei do prefixo. Aquelas horas do sertão, de madrugada, se não der o prefixo, ninguém abre porta, não. Louvado seja nosso Jesus Cristo! Para sempre, Senhor, louvado. São Januário? Sim, senhor. Estou vindo do Rio de Janeiro, São Januário. Traga um recado do filho do senhor. Traga até uma coisinha para botar na sua mão. Era para ele vir ligeiro. Quando vier de lá, traga um coco d'água para eu, que eu estou morrendo de sede. Eu tinha estudado até isso, que era para ele me entregar água na janela. Aí, acendeu o candeeiro, que lariou. Eu vim pelo buraco da casa velha. Escutei o timungá do caneco no fundo do pote. Timum. Olhando pela greta da janela, lá veio o velho do corredor afora, na minha direção. Chegou mesmo na janela que eu tava, tirou o tramelão, abriu a janela em cima de mim. Chega, senti aquele ventinho em cima de mim, senti o cheiro dele, aquele cheiro antigo, era meu pai. Ele levantou o candeeiro em cima da minha cara para quilariar o meu rosto, perguntou, quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Poxa! Isso é hora de você chegar em casa, seu corno. Santana Gonzaga chegou! Eita, viva Deus! Menino como diabo, irmão que eu não conhecia. Ninguém dormiu mais aquela noite. Até de manhã. A casa cheia de gente. Aí saiu esse shot. Quando eu voltei lá no sertão, eu quis zambar de Januário, que eu não posso. Só de baixo, 120, muito preto, beijadinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo: Itaboca, Rancharia, Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meu zangado velho Jacó. Luí, respeita Januário. Respeita Januário, Luí. Pode ser famoso, mas seu pai é matinhoso, nem com ele, nem é mais Luí. Luí, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Convém o macho, ninguém vai. Esse neguinho tá aí, dominguinho, cursinho na feira em Garanhuns. Calça curta, sanfoninha de corno desse tamanho. Pois não, eu já é um homem. Tem até uma sanfona grande. Mas essa não é mais aquela que eu dei a ele. Nem a segunda, não. Hoje toca pra não me botar defeito. Aí. Mas... É verdade, meu senhor.